pensar ou tenta não falar ou tenta não te atormentar, porque o dia já vem, tudo agora está bem. Vou poder adormecer enfim, deixa o mundo esquecer de mim. Mas esquece o mundo também, porque o mundo é ruim. Não sei mais o que faça, onde é que já se viu. Assim como estou de uma coisa, eu sei quem eu não sou. Já não entendo nada, nem parece que sou eu. Ele é um homem, é só o que sei. Devo disfarçar, devo reagir, lhe falar de amor, vou me consumir, nunca percebi. Ficar louca, e essa então quem diria, eu aqui a padecer, que nunca fui de me prender, não é que me prender. Não sou.